Jet 1749, decola 11, controle 119, decimal 35, bom dia. Geral 35, muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, objeto 6749. Bom dia, 6749, contato radar na decolagem, subimos até 340, sai da árvore. Só mantém nível 340, sai da árvore, web 6749. Autorizado, chame táxi, Xanar 6251. Chama na 6251. Segurado. 6749, chame Recife 1260. 260, tá muito bom dia. Salvador, Xané 6251 para o táxi, POB 103, 350, Fernando Galhão. 6251, a táxi via Lima Mike, chame na Taxi Quebec para ingresso, pista 17. Lima Mike, Taxi Quebec para ingresso. Mal vento para o 6251, afirmativo, vento calmo. Autoriza a decolagem da 35. Afirmativo, V251 para 35, curva à direita na mesma saída da Leda Bridge. Obrigado. Salvador, bom dia. Azul Alfa, Azul Hotel. Alfa Zulu Hotel, prossiga. Bom dia, senhora. Alfa Zulu Hotel, tá no Pátio 3. Estamos com reboque para o gate 1 do Pátio Principal. Gente, autorizado início no Pátio 3 e estamos sem ingresso no Pátio 1 no 62. Confirmando o Azul. Afirmativo. Azul Alfa Zulu Hotel chamará para ingresso ao Pátio Principal. Obrigado. Objeto 5717, portão 5. Objeto 5717 autorizado, chame para o táxi. Chama táxi, 5717. Ponto de espera pronto, Xané 6251. Xané 6251, ali decola. Pista 35, vento calmo. Azul Hotel na escuta? Na sua escuta. Sim, a gente vai realizar o pushback e aguardar pro... pra continuar o reboque. É o tráfego da Webjet que vai realizar o pushback e vai ingressar aí na saída do FAT 3. Afirmativo, então. Ok, obrigado. DR-251 decola aos 24, controle 119, decimal 35, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, Oxana, 6251. Né? 651, contato radar, Sussol 360, Pere da El. Ok, 360 na da El. Autoriza, vai necessitar de uma curva direita, são de informações. Dificuldade da prova de bridge, o Xané 62, quando? Bordileira, o senhor livra informações? Não, né? Como? Não entendi. A bordileira, o senhor livra informações? Bordileira, deixa eu dar uma checada. A prova de leda, eu vou manter o perfil da saída. Eu vou checar com Recife, a possibilidade. Sim, obrigado. Cada 35, objeto 5717, ajuste no 093. No 093, parte 1 no Lima, enquanto espera da 35, camarada, 5717. O Alfa Azul Hotel vai da passagem ao objeto no táxi e após prossegue para a ingresso no pátio 1 do Alfa Azul Hotel. Afirmativa, após a passagem do Web, Alfa Azul Hotel autorizado, obrigado. Salvador Azul Alfa Azul Hotel, apenas confirmando autorizado para agressar o reboque até o gate 1. Afirmativo, tá livre até o gate 1, Alfa Azul Hotel. Ok, obrigado. Sérgio Lima, se aproxima do ponto de espera da 355-717, pronto? Objeto 5717, linha decola, vindo calmo. A linha decola, 5717. Salvador, Xané 625, Luna, vai cruzar o 90. Sim, a gente agora é transferência ao centro. Ok, já. Na 6251, chame Recife, 1251, alterna 3325. 7-1-7, decola os 33, controle 1-1-9, decimal 35, bom dia. 9-3-5, bom dia. Controle de Salvador, objeto 5-7-1-7, decolou da 35, não se escuta. 5717, contato radar, vigilância, sobe uma antena 340, segue da EL. 340 da EL, 5717. 12 Alfa do Hotel, finalizando a base para o Gate 1, muito obrigado, tá bom? Muito bom dia, o L5898, portão de número 4 para o posto de ação. Confirmando o L5898, no gate 3. Está no 4. Sim, no 4, L5898 autorizado, chama para o táxi. Autorizado o posicionamento, chamará o táxi, L5898.